Sítio Forquilha, o berço dos anos da minha infância, Riacho Grande, o começo da vida de esperança. Suas águas e seu leite pra muitos geravam pão, pra mim banhava meus sonhos de cantador do sertão. Meu Riacho Grande, da minha infância, saudade e lembrança lá do meu sertão. Tu foste o primeiro a ouvir meu cantar, saber meu sonhar e a primeira ilusão. Em tempo de inverno, no seu leito cheio, vi a vida brotar. A sua água gerava o pão, nutria o corpo e a ilusão do povo da região. Nas suas areias eu fui um caçador de ilusão, um aprendiz de ser homem, com sede e com fome de sonho e emoção. Em ti eu nasci cantador, tive a primeira paixão, uma bonita morena, lembrança serena do meu coração. Riacho Grande, fui menino arteiro, de tiro certeiro, baleeira na mão. Corria o pasto, cuidava do gado, plantava roçado de milho e feijão. Tempo de fartura, leite e rapadura, tempo de oração. Também foi tempo de estudar, aí eu tive que me mudar, na cidade fui morar. Faz tantos anos que saí, nunca mais pude voltar. Ainda carrego a esperança dos sonhos de infância poder realizar. Meu Riacho Grande, eu sei, um dia eu volto pra te ver, mas hoje me banho nas águas da minha saudade pra não te esquecer.